tá mandando, então por favor não confunda. Vitinho tá mandando, então por favor não confunda. Desce a mão no joelho mostrando a porra da pomba, da pomba, da pomba, da pomba, da pomba, da pomba. Desce a mão no joelho mostrando a porra da pomba, da pomba, da pomba. Desce a mão no joelho mostrando a porra da pomba, da pomba, da pomba. Desce a mão no joelho mostrando a porra da pomba, da pomba, da pomba. Desce a mão no joelho mostrando a porra da pomba, da pomba, da pomba. Desce a mão no joelho mostrando a porra da pomba, da pomba, da pomba. Joga pra cima, empina esse coco em cima de tuba chovendo peru. Joga pra cima, empina esse coco em cima de tuba chovendo peru. Toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra, toma surra. Desce na vara, sobe na vara, toma xerecada na picosa. Desce na vara, sobe na vara, toma xerecada na picosa. O Loike Tic mandou avisar, mulher, vou te falar, então não se confunda. Desce, desce a mão no joelho, mostrando a porra da pompa da ponta, vai. Desce a mão no joelho, mostrando a porra da pompa da ponta, vai. Desce a mão no joelho, mostrando a porra da pompa da ponta, vai. Dois é pica, e o resto?